Está no localizador, voo no 897. Voo no 897, complete a aproximação, chame torre 1 no 895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Dia 3153, chegada bom, desço 2 mil pés, ajuste 1018, reporte localizador da pista dele. 3153, livre de restrições verticais, desça para 2.000 pés, acolho estabilizado, livre aproximação. Livre da restrição vertical na carta, desça direto para 2.000, livre aproximação, informe estabilizado no localizador. Salvador, bom dia, 3171. 3171, contato radar na decolagem, submarino 340, após 2000, direto Leda. Contato radar após 2000, Leda, 340, 3171, muito obrigado. Manage zero squawk identification, descend and maintain level 050, clear on AMAR arrival. controle, bom dia, Web 5808. Web 5808, bom dia. Contato radar decolar, subi mantendo 360 no perfil elétrico. Saída elétrica 360, 5808. T3153, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 1 no 8.95. Confirmar, 1895 agora a torre? Confirmo, 1895 a torre. Trigono 71, chame o centro Recife nas frequências 1251, alterna 13325. Trigono 71 com Recife, 251, 1325, que é um bom trabalho. Web 5808, cruzou 140, chame agora o Centro Recife nas frequências 1260, alternando 1288. Approach American 90. American 90, we clear 2000 feet, altimeter set 1018, clear final left X-ray approach, runway 10, calm established on localized course. Okay, sir, clear down to 2000 feet, we are clear of the approach. ILS X-ray, we'll call you an established American 980. Web 5808. Webjet 5808, ao controle. Web 5808, ao controle, Salvador. Web 5808, você recebe o controle, acendo identificação. Roteiro 2733, contato radar da decolagem, tudo mantém 1-0-0, saída coral. Roteiro 2733, subindo até o nível 1-0-0, do ponto da saída coral. American 980, you're gonna need to deviate slightly right of course for weather here, just between 12 and 10. You're clear for how many miles? Maybe a mile. It's clear. Forceira 2733, vou direto coral. Direto coral, Forceira 2733. American 980, establishing a localizer. Roger, American 980. Stand by, change frequency to Salvador Tower. Understand, stand by for the tower? Yeah, stand by, change frequency. Okay, standing by. Roger 2733, qual apurou direto para o destino? 2733, qual seria a proa direto para o destino? Poderia representar o 2733? Estimativo, qual seria a proa direta para Guanambi?